nova fase. Buscando melhora e o mundo gira lá fora. Vamos que o tempo não brinca. E a vida que passa logo chega os 30. E o que você fez para mudar no tempo que não vai voltar? E ainda dá tempo de melhorar. Dá volta por cima e realizar tudo que você sonhou, tudo que acreditou. Coloque em prática, siga essa tática da vida que nos inspira, da vida que nos ensina. E é Deus que nos guia lá em cima, nos dá chance de acordar mais um dia para lutar, buscando evoluir, deixando as coisas na minha vida natural fluir. Nova fase, nova vida e evolução. Nova fase, nova vida, eu tenho gratidão. Nova fase, nova vida e evolução. Nova fase, nova vida, eu tenho gratidão. Nova fase, nova vida e evolução. Nova fase, nova vida, eu tenho gratidão. Manter o equilíbrio da alma, manter a calma. Sempre focado, ligado, deixar o meu legado. Aqui na terra, enquanto gira a atmosfera, longe da guerra, o Pai dos céus de braços abertos me espera. Me livra das mazelas desse mundo louco e sujo, que às vezes me sinto em cima do muro no escuro, mas sempre enxergo a luz no fim do túnel. E sempre volto mais forte, não conto com a sorte, porque eu acredito no milagre divino. Por isso estou vivo e vou buscando equilíbrio, e sigo firme e forte no caminho. E sigo firme e forte no caminho. Nova fase, nova vida e evolução. Nova fase, nova vida, eu tenho gratidão. Nova fase, nova vida e evolução. Nova fase, nova vida, eu tenho gratidão. Nova fase, nova vida e evolução. Nova fase, nova vida, eu tenho gratidão.